137, página 364. Nada coincidia com o momento preparado na sua alma e para o qual tinha pedido aos outros filhos que deixassem o trabalho mais cedo, para estarem presentes na hora da chegada. E Domingos, Heitor e Antonino, todos ali estavam. Quando conseguiu aproximar-se, Felícia estendeu os braços, desequilibrando-se. Conseguiste, meu filho, mas tão magrinho, meu filho. Estrangulando o pescoço de Janina, resumindo numa frase só vários raciocínios contraditórios. Conseguiste, meu filho, mas pagaste um preço alto. Nós aqui não avaliámos o preço. Ficar tão magrinho pode significar que no futuro não vais conseguir. Precisas tomar muito cuidado contigo. E outros pensamentos assim, encavalitados uns nos outros, dentro da cabeça da mãe, na hora da chegada. Era preciso afastar da cabeça pensamentos semelhantes. Conseguiste, meu filho. Conseguiste, meu filho, disse triunfante. A mãe, reconhecida pelo facto de ele ser seu filho, agradecendo a Deus tamanha felicidade. E Janina, no centro da família, rente ao carro vermelho, rente ao rapaz loiro de leite, todos reunidos em torno da vitória de Janina. E contudo, bastante mais em silêncio do que haviam imaginado. Até as crianças se encontravam paradas. Felícia Mata envolveu os dois filhos visitantes com um longo olhar de respeito e piedade. Meu Deus, que magrinhos, que delgados, sobretudo Janina. Vamos para casa comer qualquer coisa, vamos? Mas Gabriel interveio de novo, parecendo muito alto sobre aquelas botas andas. Gabriel a comandar, a decidir. Por favor, não acordem demais. Trabalhamos até às tantas da manhã. Agora o Janina precisa de descanso. Não o acordem com esse alvoroço despropositado. Já comemos, já bebemos, só não dormimos nada. Felícia achou um exagero. Era verdade que estava ali o manager, que não conheciam de parte nenhuma. Mas ela, como mãe, não podia deixar de se questionar sobre a forma estranha que ele tinha diante de todos, de lembrar que o Janina só precisava dormir. Claro que precisava dormir. Nenhuma pessoa da família era parva. Mas por que razão Gabi não parava com o aviso? Ali ninguém era cego para que não se visse o que se passava. Estavam todos a enxergar muito bem em que estado se encontrava Janina. Não precisavam de mais explicações, disse Felícia. Mas Gabriel, severo, virou-se para o amigo branco, manager e condutor do carro vermelho, tomando-o por único interlocutor. Eu não disse. Fizemos mal não ter ido diretamente para o Hotel Continental. A nossa mãe não compreende. O manager não se manifestou. Estavam no meio do pátio, invadido pelo nevoeiro. As cordas, de onde só pendia uma peça de roupa a dois passos, não se viam. Os rostos estavam mergulhados nesse líquido pastoso, como se a ausência de vento, de energia e de emoção da terra não permitisse agitar as nuvens. Como se eles mesmos tivessem caído de inanição sobre as ruas, as ondas, os portos, à imagem do nevoeiro. E os mata, submersos na impressão estranha de tudo ser diferente do que haviam imaginado. O próprio Janina, que na televisão surgia repleto de músculos e nervos, saído da manta, de facto, parecia ter perdido muito peso. Duas grandes olheiras cercavam-lhe os olhos, apequenados e vermelhos de sono. Nem parecia a Janina. Eu não dizia? Perguntou Gabriel, com as mãos na cintura. E uma pressa que roçava a arrogância, ou outro qualquer sentimento, que de surpreendente ainda não tivesse nome. Uma palavra grave passou pela cabeça de Felícia, mas logo a rejeitou. Não, era só pressa. Gabriel tinha retirado os óculos opacos, que até aí mantivera a proteger-lhe o rosto, e disse, na direção dos seus irmãos mais velhos e restantes pessoas postadas em volta dos três: A questão é esta. Só dispomos de 2 horas. Felícia não podia acreditar. Colada ao chão, no meio do pátio mergulhado no nevoeiro. Antena parabólica desaparecida. As cadeiras empilháveis, mergulhadas. Todos eles mergulhados no vapor de água. 2 horas, Gabi? Fizeram vocês 300 quilómetros nesse estado só por 2 horas? Ou eram 2 horas ou nada? Gabriel, tenso, com os óculos pendurados no blusão de cabedal. O outro, o amigo, o manager, calado, tímido, 2 olhos descoloridos, onde não parecia haver qualquer tipo de paixão ou de dúvida. Deveria ser um gestor, um arquiteto do êxito dos outros. Pessoas há, sim, que as há, que só querem o sucesso das outras, sem exigirem nada em troca. Felícia já tinha ouvido dizer. Mas, na verdade, ali o que contava era Janina, de longo cabelo amarrado, muito magro, parecendo perdido de frio e entalado no nevoeiro. Não era assim que tinham imaginado. Surpreendida, ofendida. 2 horas? Mas para que dão 2 horas? Arranjámos o quarto de vocês, com tudo bom. Andámos com as camas às voltas. Lá têm 3 camas grandes para os 3. Têm edredão, os dos mais fofos. Cobertores, aquecimento, telefone, água, eletricidade, latrina e tudo. Tudo para poderem dormir descansados. E assim se vão? Felícia, desolada. As crianças desoladas. Eu não disse que ela não iria compreender, insistiu Gabriel, caminhando diante dos irmãos, como se fosse porta-voz de uns diante dos outros, e a chave de tudo passasse por si mesmo. E agora fosse necessário explicar demoradamente o que não se podia fazer compreender por osmose de pensamento. Ali estavam. Estava a família inteira e ninguém entendia. Gabriel foi explícito. Só 2 horas, porque Janina precisava descansar. E por isso o amigo deles, o manager do Janina, tinha reservado quartos no Hotel Continental. Só isso. Que olhassem para o Janina. Seria um grande erro a família cansá-lo, a meio da gravação de um disco. Se foi um sacrifício tão grande, por que vieram? Perguntou Domingos, pegando na mulher e nos filhos e dirigindo-se porta dentro de sua casa. Por causa da mãe, que não parava de pedir, não parava. E com isto tudo, já não temos 2 horas, porque meia já passou. Temos 1:30. E quando acabarmos de discutir, já não teremos nenhuma, disse Antonino. As crianças a olharem, amedrontadas, a verem a vida acontecer muito diferente da televisão. Felícia, no meio da deserção geral, ainda disse: um momento, vamos ter calma, vamos pensar tudo direito. Eu também vejo magrinho, mas não a morrer. E assim, só com 2 horas, que já nem são, também nem vejo o que possa acontecer de importante. Minha gente, vamos lá todos entrar para dentro. Mas para dentro de onde? Na casa de quem? Perguntou Gabriel. Para dentro, vamos lá, disse Felícia Mata, para não ver tudo perdido. Não é preciso discutir. Portanto, o Janina fica aqui a dormir, já que veio a dormir e só precisa dormir. E cada um vai às suas vidas. A voz de Felícia tinha perdido o ímpeto. Era a voz da Glória, alta e imposta, mas partida ao meio, desconjuntada. E, na verdade, cada um tomou o seu lugar nos antigos pavilhões, onde antes, muito tempo antes, se conservavam os peixes. E Janina, que parecia ter tomado um comprimido de inanição, dos fortes, um Xanax ou um Valium 10, deitou-se a dormir no quarto da música. Se trazem 2 horas, já só falta pouco mais do que 1. Gabriel falou baixo. Tem aí a chave da carrinha de Janina? Ofendida, Felícia virou um púcaro sobre a mesa e entregou-lhe a chave, sem falar. Gabriel e o rapaz cor de leite partiram. O manager, no carro vermelho. Gabriel, na carrinha de Janina. As 2 viaturas vermelhas, uma atrás da outra, arrancarem em cima do cômoro. Felícia assistia. Olhou para o relógio. Não era pessoa de olhar para relógios, mas aquela recepção frustrada tinha demorado 3/4 de hora. Dispunha de pouco mais de 1 hora para ter o filho Janina deitado numa cama da sua casa. Parecia mentira. Ao regressar ao pátio, ele estava vazio, porque todos tinham recolhido, amuados com a vida. E, no entanto, todos teriam querido mostrar, mais que não fosse, as gravações triplicadas. Fazer ao menos algumas perguntas. Nem sabiam como se iria chamar o novo disco de Janina. Felícia passou pela porta do quarto da música e sentiu vontade de chorar. O que era aquilo? Dentro de uma hora, vinham buscar o Janina e ela não o podia acordar? Felícia tomou alento, aproximou-se da porta e, batendo de leve, entrou. Janina quase acordava, mas ela sentou-se sem fazer ruído e disse muito baixo: desculpa, Janina, eu ter entrado, mas a tua mãe está só aqui e está calada. Vai dormindo. Janina não estava completamente a dormir. Estendeu uma mão para a mão de Felícia e apertou-a. Felícia disse de novo, muito baixo: fizemos 3 gravações de tudo. Tens ali uma prateleira nova só para ti. Quando acordares, gostava que visses. Vai dormindo. Eu nem aqui estou. Janina apertou de novo a mão da mãe. Estava mesmo exausto e arrependido até de ter vindo. Falava e respirava como se não estivesse completamente a dormir. A tua avó é que está muito velha. Põe-se a dizer que não é a tua voz. Coitada, ainda nem sabemos como se chama o teu novo disco. Disco solar, disse o dorminhoco, no seu sono entrecortado. Lá fora a noite a cair densa, de mistura com o nevoeiro, como se fosse uma outra região da Terra. Que lindo! Disco solar? Vai ser muito maravilhoso. Lindo nome! Parece mesmo o sol a mergulhar no mar. Quem escolheu? Janina não respondia, imerso na penumbra vermelha escura do quarto da música. Quem escolheu? Como ele não respondesse, ela calou-se. Ficou sentada. Depois saiu. Ao menos tinha falado com ele. Passadas as 2 horas, iriam dormir todos no Hotel Continental. Ela nem sabia onde isso ficava. Onde ficaria esse Hotel Continental? Esse lugar ideal onde todos poderiam descansar à vontade. Como seria esse lugar? Depois, a noite fechou-se completamente. Eles não vinham. Janina dormia lá no quarto, a sono solto. Gabriel, tal como já durante a tarde, mantinha o telefone desligado. Depois. Felícia ficou à porta, toda a noite. Terrível noite. Já de madrugada, chegaram as 2 viaturas. Estacionaram de manso. Entraram de manso. E Gabriel disse à mãe: passámos a noite no bairro dos Espelhos. Vamos aí fazer o videoclipe para o disco de Janina. Passámos a noite a discutir isso no próprio local. Agora já não fazemos as filmagens só no mar. Fazemos sobretudo no bairro dos Espelhos. Ali? No bairro dos Espelhos? Mas o que é que eu estou a dizer? Sim, se era assim, então tudo tinha coerência. Ser cantor nesta vida era muito difícil. E ser seu acompanhante e manager também, pois ela desconhecia que era assim. Imaginava que tudo se processava numa espécie de festa, como no tempo recente em que Janina atuava a partir da carrinha, de terra em terra, de sala em sala, ora com banda, ora sem banda. Ela mesma não passava de uma pessoa inculta e um pouco parva, era o que era. E talvez o sono de um e a exasperação do outro fossem parcelas indispensáveis para a construção de um disco. E ela nem sabia. Fosse como fosse, inculta e bruta que fosse, em matéria de discos, quando os viu desaparecer na madrugada, Felícia teve a impressão estranha de que uma parte que seria compreensível existir no Janina vivia no outro filho. Que uma substância qualquer se tinha deslocado de um para o outro. E nessa deslocação, uma conta estava errada. O nevoeiro idiota, como uma oferenda ruim enviada de longe, persistia. E ela não via claro, mas sentia. A vaidade, a soberba, a impaciência e o sentimento de triunfo, que poderiam existir com alguma razão no coração de Janina, tinham passado para os olhos do seu irmão. O sucesso de um chocalhava na cabeça do outro. Embrulhado na manta, o Janina continuava a ser um rapaz doce e frágil, um doce frágil, com força de vontade. Que milagre era aquele! Sem dúvida que Deus zelava por ele. Quando ele precisava, devia dar-lhe a força que parecia não ter. Ela sentia uma parte do que estava a acontecer, insondável. Uma espécie de mistério presente. O enigma a produzir dentro dela um mal-estar. Um sentimento estranho de náusea. Uma vontade de expulsar alguma coisa que a incomodava, alojada em parte incerta. Felícia, gorda e forte, muito mal disposta a tremer por dentro. Uma indisposição que não sabia se era orgânica, semental, fruto da surpresa que tinha vindo ter com ela, acompanhando Janina. E Felícia, nessa manhã, tinha entrado para dentro de casa a cambalear um pouco, só um pouco, antes de se deitar. Ultimamente nem sequer tinha tido sonhos maus. Nem o telegrafista da praia, nem a sua mulher magrinha a tinham apoquentado, mergulhados lá na sua vida passada, deixando-a em paz. E, no entanto, aquela visita relâmpago dos filhos até lhe parecia uma irrealidade sonhada. Deveria haver acontecimentos que não eram sonhos nem factos, independentemente de serem bons ou maus, e para os quais não havia nome. Ai, suspirou Felícia, deixando-se cair sobre a cama, na sua cozinha, que também era quarto. Foi então que teve início o episódio do carro Grená. Pois, logo de seguida, a terra amarelada e grumosa foi devolvida pelo nevoeiro e a areia apareceu fuçada pela água, o mar batendo com um pouco de arrogância, apenas como se uma mão mais forte o atirasse contra o cordão das dunas fêmeas, onde Antonino Mata e a nossa prima Milene se estendiam, lado a lado, aos sábados de tarde. Durante 2 horas, aí ficavam deitados, a fecharem os olhos, a abrirem os olhos, sem falarem no futuro. E agora o que vamos fazer? Perguntava ele por vezes. Eu estou à procura do caminho. Sei que o caminho é em frente, mas qual é o caminho? E não continuava. Milene tinha a resposta. Queria que ele fizesse amor com ela. Faz amor comigo, pedia Milene. Umas vezes Antonino desmanchava-se a rir, como se ela acabasse de dizer uma charada. Ela via-o sacudir a cabeça, de olhos fechados, a rir, o pescoço móvel, como se tivesse muitas vértebras soltas. Mas outras vezes o viúvo ficava calado, muito sério, a pensar. Sentado, direito, muito estático. Não, não pode ser. Não somos casados. Tu não és a divina. A divina tinha tido maridos. Era diferente. Contigo não, não pode ser. Não somos selvagens. O homem da minha ilha, Badio de pé rachado, tem sempre muita mulher, mas eu não gosto. A minha educação foi diferente. Eu respeitei Eunice e agora respeito-te a ti. Não vamos falar disso. Vamos, insistia ela. Não vamos. Não somos selvagens. Milene sentava-se também. Selvagens? O que queria ele dizer com isso? Por ela não seria assim. Quando se deitava na areia em cima do quispo, era como se aqueles encontros fossem a consequência lógica e irreversível da tarde em que ela havia deixado o frutuoso dentro do BMW, enquanto caminhava na direção das gruas, vendo-as ao fundo a indicarem-lhe o caminho para uma urgente tomada de decisão. E ela obedecer-lhes, a andar sempre em frente, sem voltar para trás. Para ela tinha sido aquele o dia. Milene achava que Antonino estava equivocado. Porque selvagens? Ele permanecia calado. Em resposta ao que ele não dizia, ela perguntava mais uma vez. Porquê selvagens? Porquê? Não vamos falar disso agora, respondia Antonino. Era como se tivessem combinado não só nunca falar da dor, mas também estivessem impedidos de falar de projetos. Em chegando ao portal do futuro, a conversa sofria uma espécie de curto-circuito. Ele tirava-lhe o barrete vermelho ferrugem e beijava-a de novo. Deitados sobre o quispo, beijavam-se. As cabeças frias, quase molhadas. até que desistiam do fim de sábado e procuravam a carrinha cinzenta, parada atrás das dunas, dispostos a regressar. A aragem a mover-se do interior da areia, a entrar nas roupas e nos sapatos, agarrados um ao outro, a caminharem na direção do campo aberto onde se encontrava o Mitsubishi. Mas naquela tarde, a viatura de Antonino não estava sozinha. Havia outras carrinhas. Mais precisamente, ao lado da Mitsubishi, encontravam-se três carros e duas carrinhas. Era ali onde a estrada de areia batida desembocava sobre o campo aberto, que estavam estacionadas as viaturas. Os rodados cruzavam-se uns sobre os outros, deixando sucessivas marcas na areia. Naquele preciso momento, os carros tinham começado a movimentar-se. Talvez os outros ocupantes sentissem o mesmo frio que eles sentiam e, tendo desistido de atravessar para o lado do mar, voltassem agora para suas casas. Talvez. Havia vários homens e, entre eles, uma mulher. A carrinha, cinzenta, teve de parar, aguardar que os outros iniciassem a marcha. Eles mesmos permaneciam no seu interior, esperando que os outros se afastassem. Fosse como fosse, aqueles carros constituíam uma espécie de caravana organizada. E um deles, o carro que tinha ficado para trás, à distância de uns escassos 30 metros, era igual ao que havia trazido Janina. A viatura vermelha onde chegara e partira dormindo. Esse carro permaneceu quase parado, até os outros ganharem distância. Só então arrancou definitivamente, desenhando uma curva rápida, e nesse movimento de rotação, o perfil do condutor mostrou-se por inteiro. E Antonino Mata, nele, julgou reconhecer o rosto do manager. É o Janina, disse Antonino. O que fazem eles aqui? O carro vermelho Grená corria a razoável velocidade. Antonino correu atrás. Estamos a persegui-los? Perguntou Milene, sem compreender tamanha precipitação. Mas aí já Antonino tinha refletido. Não, não valia a pena ir atrás, fosse de quem fosse. Não tencionava perturbar ninguém. Eles deveriam ter vindo à procura de imagens para o videoclipe e teriam ficado hospedados, por certo, no Hotel Continental, para evitarem a barafunda doméstica daquela casa terrível onde toda a gente queria mandar. Mesmo assim, continuavam no mesmo trilho, o carro vermelho à frente, a carrinha cinzenta atrás, os da frente já desaparecidos. Antonino tinha razão, estava tudo explicado. De facto, ao chegarem à curva do Hotel Miramar, o carro vermelho infletira na direção do bairro dos Espelhos. Estava tudo mais do que explicado. O videoclipe de Janina andava em construção por ali. Dias depois, era manhã cedo, Milene não estava presente. Antonino dirigia-se para o trabalho. E ao passar pela estrada que fazia ligação com o caminho de terra batida que conduzia ao interior, de súbito, tinha visto um carro vermelho, igual ao do manager, surgir de frente e depois passar-lhe ao lado. A mesma sensação de que, dentro do carro, seguia o rapaz cor de leite, sem, no entanto, conseguir identificá-lo com segurança. Mas, ao chegar ao entroncamento, o carro refletira precisamente na direção do bairro dos Espelhos, vira pelo retrovisor. Era, por certo, o videoclipe do Janina em construção. Ou poderia não ser. Deveria haver centenas de carros da mesma cor e da mesma gama. Ele é que nunca tinha reparado nos Alfa Romeos vermelho Grená, com cromados reluzentes. Agora sim, haveria de reparar. Era igual ao que havia transportado os seus dois irmãos, Gabi e Janina, no dia do nevoeiro. Uma semana mais tarde, Antonino passava com as crianças pela mesma estrada. Excitado, Emanuel tinha-se posto em pé, no banco de trás, gritando: olhem ali o carro de Janina, o carro de Janina! O retrovisor assinalava precisamente o carro vermelho, no momento em que infletia na direção do bairro dos Espelhos. Antonino tinha virado a carrinha no meio da estrada, tomando caminho de terra. No bairro só havia duas ruas por onde o trânsito passava. E quanto a largo, largo propriamente dito, só havia um. Desta vez iria perceber quem conduzia um carro igual ao do manager do Janina. Acelerou. As crianças cambalearam para trás, de tal modo a carrinha ultrapassava aos solavancos os buracos de pavimento. Zarpava por ali adiante. A uma centena de metros, antes do largo, ainda tinha visto o carro a desaparecer, um volume vermelho escuro a sumir-se entre paredes de cimento e telhas de zinco. Quando tinha chegado ao largo, havia abundante gente pelas portas, mas ninguém tinha visto o carro vermelho grená. Debruçado na janela, Antonino falou da cor e da configuração do carro. Não vimos nada. Se passou por aqui, sumiu, disse um rapaz bastante lento, que se afastou da porta. Se estava, deu de frosques, meu, que ninguém o viu, disse um outro, um pouco mais rápido, saindo do lugar para pesquisar o horizonte trancado pelas casinhas cinzentas. Pela primeira vez, Antonino teve a ideia de que desconhecia aquela gente. Onde estavam os miúdos a quem no verão passado tinha lançado Pringles? Onde? Olhava em volta e todos eles lhe pareciam ser outros. Formavam um friso compacto, mas ninguém, entre miúdos e graúdos, tinha visto o que ele próprio perseguia. Um belo carro vermelho a saltitar na estrada do bairro dos Espelhos, levando ao volante um rosto branco, cor de leite. Pois muito bem, tinha ele dito. E assim desistia. Lá, em Ribeirinho da Praia, contavam-se lendas de motorizadas e carros que eram dirigidos por condutores sem cabeça. Outros diziam ter testemunhado percursos de viaturas que não eram conduzidas por ninguém. Mas ele não ia voltar para trás. Não ia supor que andavam carros fantasmas a correr entre as dunas fêmeas e o bairro dos Espelhos, de propósito para o deixarem louco. Já tinha demais em que pensar. Havia deixado Divina, tinha-se apaixonado por Milene, uma branca de família rica. Então, o que ia fazer da sua vida? Até onde iria, perdido de amor por aquela rapariga mais velha do que ele, que se parecia na alma e no jeito com Eunice, e lhe entrava no coração e na pele, constantemente, com quem queria passar o dia e desejava dormir a noite inteira para fazer amor com ela até amanhecer? Em quem pensava, fixamente, como uma doença, e com quem agora mesmo iria ter assim que deixasse os filhos à porta de casa? Não. Não iria permitir que a história de um carro que via sumir-se e aparecer, como nas lendas do Ribeirinho, lhe viesse atravancar a alma. Antonino tinha dado meia volta, num único largo do bairro dos Espelhos, onde de repente parecia não conhecer ninguém. Nem ele próprio ser reconhecido, fosse por quem fosse. E deixando para trás aquelas criaturas circunspectas, segurando as ombreiras das portas, tinha galgado o caminho de terra na direção da fábrica velha para tratar da sua própria vida.